Sábado tem Guarani de Tontônio e Real Madruga, viu? Dois times do Guarani, viu, Júnior? Dois times do Guarani. É. No domingo tem JP Variedades e Arsenal de Campos Sales, São Caetano e CSG. Vamos ver se esse adversário vai aqui, porque o São Caetano, Júnior Moreno, tá tão forte que os times estão com medo, viu? É mesmo? É. Olha É o aí. time do Cício, viu? O time do Cícero. É. Então tá aí, a rodada do próximo final de semana. Agora Co vamos falar. começou, Júnior, aqui, Sim. Cita Arruda, viu? Sente Arruda. Primeiro jogo estava marcado para o sábado, não aconteceu. Arruda e Real Baxiu. Mas ontem, domingo, teve dois jogos. Às 14 horas, a Irmandade empatou com o Atlético do Pajeú em 0-0. E às 4 da tarde, Manchester, né? Eu acho que é o Manchester United, viu? É Manchester Whisky, né? Manchester Que United. é da Serra. Da Serra do Baixo do Morro, né? Empatou em 1-1 com o Olho d'Água, viu? Ok, então É. tá aí, ó. Foi a rodada Depois desse. aquele senhor que trouxe a base de pau-ferro pra Dedé Marinho, dizendo que era JBA, me disse que esse time é lá da Serra, viu? Da Serra. É. Então vamos aqui agora falar com o Bento, né? Falar do 25º campeonato lá do assentamento que aconteceu nesse final de semana, né? E a festa bonita, né, Bento? É, seja bem-vindo aqui ao programa Esporte na Cidade. Bom dia, Bento. Bom dia, João. Bom dia, Dan Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, João, rapaz. É uma festa bonita ontem, no Campeonato das Agrovilas. Bastante gente. Acho que, João, eu acho que foi uma das finais que deu mais gente, foi ontem, viu? Eu tava lotado. Foi luta para controlar o pessoal. Botei umas cordas lá, mas não teve jeito, não. Não tinha Foi, como né? Ah, tá controlar, não. certo. E a torcida, a gente não pode. Tem que deixar à vontade, né? É isso. Então, ontem aconteceu a grande final. E quem foi que levou a melhor nessa grande final, Beto? Primeiro vamos falar da semifinal do sábado, né? Sábado teve Isso. dois jogos, né? Foi dois jogos. Às 2 horas, Carmelope Juvenil. O Carmelope venceu por 2-0. O Juvenil ficou com o terceiro lugar. E às 4 da tarde, o time de Carlinho Itaguá e o time da Santa Maria, né? Time Sim. local. O time do Carlinho venceu por 1-0. Se consagrou campeão lá no campeonato das Agrovilhas. E a Santa Maria, mais uma vez, chegando à final, rapaz. E torcida bonita, torcendo lá no centro do campo, mas não estão levando sorte na final, não. Mas um dia chega lá, né? Com certeza, o importante é estar aí participando, né, Beto? É Foi verdade, festa bonita, premiação, foi paga, tudo dando do direitinho. mesmo jeito do ano passado, premiação paga em campo, tudo certinho. Só agradecer aqui mais uma vez a nosso vereador César Costa, sempre presente lá, tá com a gente lá. João Luiz, nosso prefeito, Coronel Hermon, estava presente também. Doutor Valdir, estava por lá também no assentamento. Então é só gratidão a esse pessoal, essa turma boa, que sempre nos ajuda quando a gente precisa. E a premiaçãozinha paga em campo, teve premiação pro artilheiro do campeonato, que foi Sim. dois. É o Cauê, aqui do Alívio, o Jefferson do Carmelópolis, com 5 gols Ótimo. cada um. E o goleiro menos vazado foi o Alan, do time do Carlinhos. Só levou um gol, rapaz. O homem tava fechando o gol mesmo, viu? E esse gol não foi nem ele que tomou, gente. Foi o Não, reserva dele. foi o reserva, né? Goleirão fechou o gol mesmo lá, viu? Olha aí, viu? Então tá aí, né? Já finalizou, agora os preparativos aí para o O 26º do ano que vem, né? Com certeza, rapaz. Vamos se preparar agora para esse outro ser mais, cada vez mais bem organizado. Muito bem, Júnior, só queria mandar aqui um abraço aqui para a torcida da Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria. Queria mandar um abraço aqui para minha sobrinha que me ajuda lá na mesa lá e quem anota tudo Nosso lá, amigo Lucimar a é Maria Santa Maria, Delane. né? Lucimar, rapaz, é Santa Maria, Lucimar. Meu amigo Ricardo, jogador mais adentro da Santa Maria, viu? Se você não falar com ele, ele joga o tempo todinho, não tira a palavra com ninguém, não, Não rapaz. acredito. Cara, primeiro, jogador bom, mas é calmo, tranquilo, não conversa não, rapaz. Muito bem, então tá aí. Mais uma competição sendo realizada lá no assentamento, Oliveira. Estou recebendo aqui, Dona Oliveira, um comunicado. Quem encontrou, vem encontrar um baú de uma moto de cor preta, Dona Oliveira. Foi perdida ali entre a cidade de Saboeira e o sítio Macambira, né, em Antonina do Norte. Entrar em contato com o Vlau ou entregar no Bar do Assis, ali no sítio Macambira, que será gratificado. Pode também ligar para o número 992-51-0053, Dona Oliveira. Acaba vinha tão rápido que perdeu o baú. Acabou perdendo o baú, viu? Acabou e não sentiu falta. Ele não sentiu falta, ele percebeu agora. É, rapaz. Né? 11 horas e 59 minutos, mais alguma coisa, Bento? Já... Júnior, só fechando aqui, só agradecendo aqui a você, o Dom Oliveira, por receber aqui mais uma vez. E passa rápido, né, rapaz? Pode dizer, ontem eu estava aqui falando da final do ano passado e já passou rapidinho, estamos falando da desse ano. Só gratidão a vocês mais uma vez, tá recebendo aqui e mandando mais um abraço mais uma vez à torcida do assentamento, pessoal das Agrovilas. Ok, 11 horas e 59 minutos, Dom Oliveira. Tchau, tchau, até amanhã, Júnior. Até amanhã, Dom Oliveira. Estamos aqui no... Se vira no street. Agora sim, o programa eleitoral gratuito, logo seguido o Jornal do Meio-Dia. Ceará, ZYE 420, FM 103,5 MHz. Direção, doutor Cristian Martins e doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Forma-se neste instante a rede de rádio obrigatória para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei 9.504/97. Em 10 minutos estaremos de volta com a nossa programação normal. No ar, programa da coligação Juntos pelo Bem de Campos Salles. PT, PCdoB, PV e PSD. Prefeito João Luiz, vice-coronel Herman. É 13. É o menino de novo, é o menino de novo. Com trabalho e humildade está na boca do povo. Olá, gente boa do 13. Aquele abraço, uma ótima semana para todos nós. Que bom, que bacana. Que a semana seja abençoada e que seja bastante produtiva para todos nós. Olha, meus amigos, o tempo atual requer novos olhares para as causas sociais, as causas educacionais, para o progresso tecnológico, para o desenvolvimento sustentável, para o respeito à diversidade, para o compromisso com a população mais vulnerável. E só a experiência de gestão, a capacidade administrativa dos que estão realmente imbuídos pelo amor à sua terra, pelo zelo e também o cuidado com seu povo, são capazes de projetar um planejamento estratégico que garanta direitos aos cidadãos, o acesso às políticas públicas, aos serviços essenciais, mas sobretudo, tá, meus amigos, aquele que almeja mais avanço, mais conquista e mais futuro. E no plano do governo de João Luiz, são observadas todos os segmentos da nossa sociedade. E é justamente com o olhar voltado para a economia, trabalho e renda que o prefeito João Luiz pretende, na sua nova administração, na sua nova gestão, criar o programa Cresça com a Cidade, visando iniciativas de empreendimento e também de desenvolvimento local. O programa, meus amigos, tem como objetivo estimular o desenvolvimento econômico e apoiar pequenos negócios locais, realizar cursos sobre gestão de negócios, marketing e também inovação, e ampliar a parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, o Centec, para a oferta de cursos de qualificação profissional na área de tecnologia, de energias renováveis, de empreendedorismo e de formação técnica. Portanto, você tem que estar antenado realmente com um plano de governo que traz o melhor para o campo salense. Sai do meio, oposição, nós vamos ganhar de novo. Aqui quem manda é o povo, vocês vão ficar no cheirinho. Respeita a nossa história, o trabalho aqui não para. É João Luiz, o meu prefeito, é o 13 na parada. Ah, meus amigos, e o programa do 13, de João Luiz e também do Coronel Herma, agradecem a todos pelo excelente final de semana que foi, né, minha gente? Começou na sexta-feira, onde o bairro Jaime Andrade, a quadra G, recebeu de braços abertos todo o povo do 13. Já no sábado, foi a vez do Barão de Aquiraz. Que festa bonita, hein, minha gente? E ontem, domingo, foi a vez das Agrovilas, no chamado Domingão Esticado. Isso mesmo, é porque começou logo cedinho e foi até o finalzinho da tarde, com a presença do nosso prefeito João e do vice-coronel Herma. Então, meus amigos, só gratidão a todos que acolheram a caravana da vitória, a caravana do 13. Fala, povo do 13! Meus irmãos e minhas irmãs de Campos Salles, são muitos os desafios, mas com o presidente Lula e o governador Elmano, temos avançado em muitas áreas. Na educação, o Ceará acaba de ser avaliado como o melhor ensino fundamental do Brasil

97. Espaço reservado à Justiça Eleitoral de acordo com a Lei 9.504/97. Espaço reservado à Justiça Eleitoral de acordo com a Lei 9.504/97. Espaço reservado à Justiça Eleitoral de acordo com a Lei 9.504/97. Espaço reservado à Justiça Eleitoral de acordo com a Lei 9.504/97. Espaço reservado à Justiça Eleitoral de acordo com a Lei 9.504/97. Espaço reservado à Justiça Eleitoral de acordo com a Lei 9.504/97. Termina agora a rede de rádio que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Semana do cliente Zeni. Tem oferta de montão com aquele descontão. Unibox Casal Prêmio Hortolar por 899 ou 12 de 89,90. Roupeiro 10 portas de mobile por 1.099 ou 12 de 109,90. Conjunto sofá 2 e 3 lugares veludo por 999 ou 12 de 99,90. Bora aproveitar e economizar na semana do cliente Zeni. É pra você levar agora. Compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Quem compara? Compra na Ótica Ouro. Aqui tem o melhor atendimento, facilidade de pagamento e uma grande variedade de armações e óculos esportivos de alta qualidade e as melhores marcas. Não deixe se enganar, a Ótica Ouro tem 18 anos em Campos Sales, sempre fazendo o melhor para você, com médico oftalmologista duas vezes ao mês. Aproveite as nossas promoções. Óculos completo a partir de R$ 499,90. Ótica Ouro, Rua Bárbara Pereira de Alencar, 553, Centro de Campos Sales. WhatsApp 99320-2470. Ótica Ouro, a preferida da cidade. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Informação séria. Notícia de verdade. Entrevistas, podcasts, reportagens. Os fatos reais da forma como eles acontecem. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Começa agora. O Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Campos Sales. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024, meio-dia e 13. Final de semana com muitos acidentes na região. Na política, o Congresso tem última semana de trabalho antes das eleições. Lula faz reunião de emergência após nova tensão com a Venezuela. O opositor de Maduro pediu, refúgio, lá na Espanha. Desfile de 7 de setembro em Brasília reuniu Lula, Moraes e autoridades. Informação séria. Jornal do Meio-Dia. Eu sou o Dão Oliveira e a partir de agora você vai ficar muito bem informado com tudo o que está acontecendo na nossa região, no Brasil e no mundo aqui no Jornal do Meio-Dia. Polícia, agora é notícia. Mais três pessoas morreram nas últimas horas em decorrência de acidentes de trânsito: Juazeiro, Araripe e Salitre. No início da madrugada de domingo, O abatedor de animais Edmilson Viana Barbosa, 36 anos, morreu na rua Antônio Dias Sobreira, perto da UPA Limoeiro, em Juazeiro. Ele seguia para sua casa na rua Assis Ferreira, no bairro Timbaúbas, pilotando uma moto Honda Pop de cor preta, inscrição de Juazeiro. No cruzamento da rua Vereador Antônio Braz, ele foi colhido por um veículo Range Rover de cor preta, morrendo no local. A reportagem do site Miséria não conseguiu informações sobre a dinâmica do acidente e os dois veículos foram levados à Delegacia de Polícia Civil. Nesse mesmo, a identificação do condutor do carro e o detalhe se ficou ou não o local do acidente, né, gente? Com a Land Rover, com certeza era um rico. Aí quando é o rico, não divulga nem o nome, né? Quando é um pobre, tá com o nome aí logo para todo mundo saber quem foi o desgraçado, né? Antes, por volta das 17 horas de sábado, o agricultor Edivaldo Reis de Carvalho, de 56 anos, que residia na rua Félix Pereira, no distrito de Pajeú, na zona rural de Araripe, caiu de sua moto na estrada vicinal entre o sítio Teixeira e o sítio Novo, naquele município. Ele não usava capacete, bateu a cabeça no solo e morreu no local em decorrência de traumatismo craniano. Já por volta de 20h30, foram captados os órgãos de Edivaldo Gomes de Moura, de 43 anos, o Denerval, que morava no sítio Serra Velha, na zona rural de Salitre, onde sofreu uma queda de moto no último domingo, dia 1º, naquele município. Ele foi levado ao Hospital Regional do Cariri e teve diagnóstico de morte cerebral confirmado na manhã de sábado. Com a devida autorização da família, foram captados fígado, rins e córneas da vítima. Mais 3 mortes violentas no Cariri, sendo acidentes em Campos Sales, afogamento e eletrocutado em Juazeiro. Por volta das 9h30 desse domingo, foi encontrado o corpo do segurança e ex-goleiro Tiel do Icasa, Guarani Barbalha, na lagoa da Apuque, do bairro Lagoa Seca, em Juazeiro. Antônio Firme da Costa, 46 anos, morava na rua Rafael Malzone, no bairro São José, perto do Atacadão, de onde saiu na tarde de quarta-feira e não mais retornou. Ele estava com depressão e tomava medicação controlada. Quase no mesmo horário, foi encontrado o corpo de Antônio José Francisco Nascimento, 62 anos, o Zé dos Cocos, que morava na rua Francisco Filgueira Cruz, nas Timbaúbas, em Juazeiro. Ele tinha comprado terreno na rua Evaristo Araújo da Silva, perto da Capela Nossa Senhora da Conceição, no Logradouro, no sítio Logradouro, e estava construído. O mesmo manuseava uma motorbomba quando sofreu descarga elétrica e caiu morrendo numa área de alagadiço. O corpo foi encontrado por vizinhos e Zé dos Cocos foi funcionário público como guarda municipal. Já antes, volta das 19 horas de sábado, o agricultor Francisco Leomar Neres Alves, 63 anos, morreu no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Ele morava aqui no sítio Caldeirão, na zona rural de Campos Sales, e foi vítima de acidente de trânsito, né? Às 4 horas da madrugada da quinta-feira, dia 5, ele sofreu uma queda de moto quando trafegava pela estrada de acesso ao distrito de Carmelópolis. A família autorizou a doação das córneas que foram captadas na perfossa, né, gente? Então aí, mais uma pessoa, né, que sofreu acidente na rodovia 371 Campos Sales Carmelópolis, um trecho que está em obras, né? E outro dia aqui eu recebi os engenheiros da empresa, né, da Teixeira, que vieram aqui exatamente alertar as pessoas. A estrada está cortada em vários pontos para a construção das bueiras, né, as passagens de água subterrânea, e tem que obedecer à sinalização e ter o máximo cuidado e a menor velocidade possível, né, para que não venha mais acontecer esses acidentes, né? Então, foi aí o final de semana bastante violento aqui na nossa região, principalmente no trânsito, né? Morte em Campos Sales, morte em Salitre, morte em Araripe. Então, gente, mais cuidado, viu? E moto, bota o capacete, pela caridade, viu? capacete. Ah, não, mas eu só vou... Mas bota o capacete assim mesmo, né? Trava direitinho, porque às vezes você pode quebrar o braço, tem jeito. Quebrar a perna, tem jeito. Agora, meu filho, não tem jeito pra cabeça não, viu? Quebrou, já era, né? 12 horas mais 19 minutos. Olha, por volta das 20h30, das 23h30, o agricultor João Paulo Rodrigues, 35 anos, que morava no sítio Carcimba, da zona rural daquele município de Caririaçu, foi morto a tiros. O crime aconteceu na rua Joaquim de Santana, bairro Paraíso, em Caririaçu, quando trafegava na garupa de uma moto pilotada por seu amigo Manuel da Silva, de 36 anos, residente no sítio Bananeira. Supostamente, o condutor da moto seria o homem marcado para morrer e foi alvejado com 3 tiros num dos braços e tórax. Manuel terminou socorrido ao Hospital Geraldo Lacerda Botelho, de Caririaçu, de onde foi transferido para o regional. Policiais militares do destacamento de Caririaçu obteram informações que os crimes foram praticados por 2 homens que viajavam noutra moto e emparelharam com o veículo que as vítimas estavam passando a atirar. Um homicídio a bala em Juazeiro e uma morte em Crato na decorrência de acidente de trânsito. Nesse último, né, por volta das 22 horas de domingo, morreu no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro, o frempista José Wilson Lima Vigino, 29 anos. Ele morava no sítio Buenos Aires, na área do bairro São Miguel, em Crato, e tinha sofrido queda de moto às 2h30 da madrugada de ontem, quando trafegava pela avenida Teodorico Pérez, em Crato. Já por volta de 1h da madrugada de hoje, o jovem José Fabrício Rodrigues de Souza, 21 anos, deu entrada já sem vida no Hospital Regional. Ele residia na rua São Damião, bairro Santa Teresa, e seguia para casa quando foi lesionado a tiros naquela via por 2 homens numa moto. O mesmo respondia 5 procedimentos por crimes de tráfico de droga, além de receptação, porte e posse de arma de fogo e um homicídio. Agora 12 horas mais 21 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Aí as notícias policiais, final de semana movimentado aqui na região do Cariri. A Ótica Santo Onofre informa que o médico oculista estará atendendo próxima segunda-feira, dia 16 de setembro. Marque sua consulta pelo fone WhatsApp 999-554205, 999-554205. Ótica Santo Onofre, competência, atendimento e qualidade. Valdemar Falcão, 482, no centro de Campos Sales. O senhor José Arimatéas, o Dedé, avisa aos proprietários de imóveis rurais que a atualização do ITR INCRA já teve início. O prazo é 30 de setembro. Procure o Dedé aqui na Prefeitura de Campos Sales entre 7h30 da manhã e 1h da tarde para fazer aí a sua declaração, né, o seu INCRA 2024. Informação séria. Jornal do Meio Dia. Aqui você sempre muito bem informado com tudo o que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo. É notícia, tem aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para seu Luiz Campos, lá no Cascavel, rapaz, sempre ouvindo a gente. Dona Irene, na Serra dos Nogueiras. Ana Paula, na Agrovila Santa Maria. Dona Francisca, na Ribeira dos Porfírios. A Mônica e o Milton, lá em Fronteiras. Erivan e esposa, na Alagoinha dos Ferreiras. A Socorro Teixeira, lá no sítio Dois Irmãos, em Barão de Aquirais. Seu Chico Mariano, lá nos Grotões, em Fronteiras. O Raimundo Mariano, na Serra Vermelha. A Celiana e o Herbésio, lá na Alagoinha dos Ferreiras. O Iranildo, lá na Água Branca. O Luiz, no sítio Velho. O Luiz Vita, lá no Arizona. A Rivonésia e o Antônio, no assentamento Mamoeiro, Antonina do Norte. A Rafaela, no sítio Cajazeiras. Dona Fransquinha, lá em Carmelópolis. O Leandro e Dona Edelzuíte, lá em Salitre. Dona Francisca, na rua Alexandre Torres, estão aí acompanhando o Jornal do Meio Dia. A gente volta já já, depois do intervalo, trazendo aí as últimas notícias lá de Brasília. Os fatos que viram notícia. Você fica sabendo primeiro aqui. Jornal do Meio-Dia. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 3 de setembro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 14 de setembro, Doutora Carla, ultrassonografista. Dr. Franklin Castro, enterologista. Dr. Marcelo, ortopedista. Dr. Sérgio Araújo, proctologista. Dia 19 de setembro, Dr. João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exame no fone WhatsApp 889-9962-1018. A cada novo dia não podemos parar. E eu dono, minha alegria é te ver melhorar. Hospital em reforma recebeu ampliação. Hoje as enfermarias têm climatização. As obras da reforma e ampliação do Hospital Dona Lourdes Mota não param. Pio IX ganha um novo hospital com estrutura moderna e confortável para atender ao seu povo. Prefeitura de Pio IX, trabalho e respeito para todos. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arrais, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. A nossa salitre está linda e bela, transformando sonhos em realidade. Aqui a gente quer, aqui a gente pode. Cidade de um povo forte com dignidade. De cabeça erguida, com olhar pra frente, buscando pra gente valorização. Muito já mudou e ainda vai mudar. Tem que trabalhar com fé no coração. Tem saúde, lazer e cultura. Agora o sonho se tornou real. Na cidade, infraestrutura, mandiocultura é primordial. O meu salitre tá muito melhor. Mudando e avançando, tá todo mundo feliz. Salitre tem, agora tem crescimento. A terra de Neoclides, com trabalho e desenvolvimento. O meu salitre tá muito melhor. Mudando e avançando, tá todo mundo feliz. Salitre tem, agora tem crescimento. A terra de Neoclides, com trabalho e desenvolvimento. Administração mudar para avançar. A CT Variedades, como sempre, sai na frente. E pensando em você, cliente, vem mega sorteio por aí de novo. Nas compras a partir de R$20, concorra a uma linda bicicleta Aro 16 e curtindo a foto oficial e marcando dois amigos, concorra a um Pix de R$100. Dia das Crianças é na CT. Vem pra CT. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo. Legislativo com seriedade e transparência. Grande oportunidade de investimento. Estão sendo vendidos terrenos de 10 metros de frente por 30 metros de fundos, próprios para residências ou comércio. No bairro mais nobre e promissor da cidade de Campos Sales, no bairro Planalto. Os terrenos estão sendo vendidos por preços fixo, sem correção monetária e sem juros, em 72 meses, ou seja, 6 anos para pagar. São terrenos planos que não precisam de aterro, virados para o asfalto, com infraestrutura de energia de alta e baixa tensão, iluminação pública, água encanada e internet banda larga. Visite o stand de vendas no local e entre em contato com os vendedores pelos telefones 889-9633-3026. Falar com César Lima. 99321-2263. Falar com o Dr. Gustavo. Ou 999-1329-75. Falar com Danilo. Fala, povo do 13! Meu nome é Vinícius, moro na quadra G e voto em João Luiz e Coronel Herman porque eles são o melhor para nossa cidade. Meu nome é Ricardo, moro aqui no Guarani, no Coxo de Santa Clara, e eu voto em João Luiz e Coronel Herman. Voto 13. Aqui é o Marquinho da Obra, eu voto 13, João Luiz e Coronel Herman, para Campos Salles continuar avançando cada dia mais. É 13 na cabeça, é o partido do nosso presidente Lula. Fala, povo do 13! Meu nome é Andressa Gomes, moro no centro. Voto em João Luiz porque ele fez por Campos Salles o que a gestão passada não fez em 8 anos. É mimoso mais 4 anos, viu? Meu nome é Lara, moro no centro. Eu sou estudante e voto em João Luiz porque ele trouxe IF pra minha cidade, proporcionando oportunidades dos jovens crescerem. Eu me chamo Lalesa, resido na rua Valdemar Falcão e eu voto 13, João Luiz e Coronel Herman. Jornal do Meio-Dia. Você por dentro de tudo o que acontece na cidade. Já de volta agora, 12 horas mais 30 minutos, aqui no Jornal do Meio-Dia. Abraçar minha amiga Vaneide lá no Rio Grande do Sul. Tá ouvindo a gente pelo aplicativo. Dona Zefinha aqui na rua Dias Gomes, né? Valeu, uma boa tarde para vocês aí que estão mandando mensagem no WhatsApp da Rádio Cidade. Vamos agora, Dom Oliveira, dar aquela passadinha lá por Brasília, né, rapaz? Lá por Brasília, olha, o Congresso tem aí a última semana de trabalho antes das eleições. O Congresso Nacional tem nesta semana a última de esforço concentrado antes das eleições municipais. O plenário da Câmara elenca como prioridade a votação do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. Ele trata especialmente de um tema espinhoso, o funcionamento do comitê gestor. Esse comitê, ele será responsável por administrar, dividir o novo imposto sobre bens e serviços entre estados e municípios, ou seja, mexe no financeiro. O deputado Reginaldo Lopes diz que o esforço do PT e da base governista será para votar o tema. No próximo esforço concentrado, 12 e 13 de setembro, apreciar os destaques do PLP 108 da regulamentação do comitê gestor. Eu acho que é fundamental. O líder do governo, deputado Zé Guimarães, tem trabalhado muito pela conclusão. Nós vamos buscar construir consensos para a gente votar os destaques. Outro tema que deve ser incluído na pauta do Congresso para essa semana é o que trata do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e que insere o acordo de mudanças na tramitação de emendas parlamentares. Todo esse problema surgiu com aquela decisão de Flávio Dino em vetar a distribuição de emendas sem uma rastreabilidade. Lira defende a prerrogativa dos parlamentares de indicarem emendas no orçamento. O primeiro erro do Brasil, ou de quem pensa diferente disso, é achar que o orçamento da União pertence única e exclusivamente ao Poder Executivo. O orçamento da União é um projeto de lei que é remetido pelo Poder Executivo, é discutido, votado, emendado, fiscalizado, né, suplementado por votações no Congresso Nacional. Ou seja, uma semana de muitos temas polêmicos. Mas, a exemplo do que aconteceu na semana de esforço concentrado anterior, pode ser que nada avance. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 12 horas e 32 minutos. Lula faz reunião de emergência após nova tensão.